com vocês, um Realcast. E aí, pessoal do Real Hora, eu sou o Thiago Amorim e esse filme não é tão guerra assim. Eu sou o Igor Pontes e pelo jeito em Sokovia não existe conversão de fita cassete pra DVD. Eu sou o Eduardo e eu acho que se eles forçassem mais Elizabeth Olsen, o MCU ia ser perfeito. Oi, eu sou a Inaê e eu estou com o Buck até o final da linha. Me deixa, gente, poxa. Eu sou o João Exal e esse é mais um filme com o maluco manipula os dois heróis pra brigar e um desses heróis é traumatizado por causa dos papais. Melhor resumo. Bom, eu sou o Gabriel Ávila e esse filme já vale o ingresso só de ver o Homem-Aranha engatinhando na parede. Realmente, foi foda. Realmente, vale. Verdade. Valeu a pena. A gente aqui se reuniu depois do Batman e Superman agora pra falar do novo filme Sensação. É o Guerra Civil, ou o que é pra ser a Guerra Civil nos cinemas. Ah, então... Eu acho que não foi tão guerra, respeito a opinião de quem acha o contrário. Não foi o melhor filme da Marvel. Foi um vôlei. Também não foi um vôlei. Lado A, lado B, lado B, lado A, lado A, lado B. Foi uma queimada, não foi uma queimada civil, como os haters estavam falando. Também não foi aquela coisa grandiosa. É. Então a gente vai debater os pormenores do filme, as falhas e o porquê que a gente não considera esse filme o melhor filme de heróis já feito, como muitos sites tentaram jogar isso na garganta do pessoal. E é isso aí. Tente não odiar a gente por não gostar tanto do filme assim, mas a gente vai te mandar a real pra vocês. Não, mas cara, tá vendo? Isso que é o errado de novo. A gente gostou do filme. A gente gostou pra caralho do filme, eu gostei pra caralho. Só que a gente tem crítica, tudo a gente tem crítica. Sim. Ou vocês esperavam que ia ser um filme perfeito 10 de 10? A gente tem aqui quase o quê? Quase 2 anos de expectativa. Qual foi a primeira vez que lançaram alguma coisa? A primeira coisa de Guerra Civil? Mais ou menos uns quando 2 anos. Anunciaram Batman vs Superman. Não, foi mais ou menos quando anunciaram o universo cinematográfico da DC, que foi umas semanas depois. Sim, sim. Foi quando a Marvel viu. Que a Marvel fez aquele puta coisa. Daquele evento. É, a Marvel fez aquele puta daquele evento, fez os caras se encarar e tal, e a DC só lançou uma planilha com as datas. Uma das coisas que eu fiquei surpreendido é porque o filme do Capitão América não era informação oficial, mas parece que era pra ter o outro nome, que era não sei o que da Serpente. Isso aí foi uma jokezinha que eles fizeram. Mas daí os DCZ usa pra. Eles soltaram isso aí só pra. Só pra zoar. Sei lá. Só que é naquela, tipo assim, eu também acho que é zoeira, só que naquela, tipo, como falaram que o filme, tipo, no começo não ia ser Guerra Civil e do nada os caras apareceram falando, não, vamos fazer Guerra Civil aí? É capaz. Não sei, eu acho que não. Talvez fosse outro nome e tal, mas eu acho que Sociedade Serpente, sei lá, talvez. Eu acho que, eu nem sei se precisava ser, tipo, porque o nome do filme foi precipitado, velho. Uhum. Não só porque eles não iam seguir a HQ por completo, é uma coisa que era óbvio. Seria impossível. Impossível do jeito que tá, porque ainda o universo da Marvel, por mais que esteja bem construído, ainda tá longe de ser uma parada quadrinhesca nível... Nem isso não, Thiago. Super-heróis, aquela quantidade e tal. Nem isso, Thiago. O pessoal reclama que... Ah, pô, tem 3 de cada lado. Cara, imagina fazer um filme, 70 personagens pra cada lado brigando. Não ia ter orçamento, não ia ter tempo, ia ficar ia uma coisa... Ia ser uma trilogia. Digna, é, não, ia ficar uma a coisa crítica ia reclamar de personagens. A crítica ia reclamar de personagens não trabalhados. Não, eles vão fazer isso em Guerra Infinita? Porra. Não, Guerra Infinita são 2 filmes, aí dá até pra... Creio que a batalha final contra o Thanos seja o segundo filme inteiro, pra poder dar tempo de fazer tudo. O fé em Deus será. Mas, tipo, eu lembro que o pessoal que gosta do universo da Marvel reclamou que tinha muita gente em Batman vs Superman. Eles falaram, como é que vão explicar a presença da Mulher Maravilha? Vai ter Superman, vai ter Batman, vai ter Mulher Maravilha, vai ter Aquaman. Nossa, é muita gente. Aí, velho, vocês têm uma noção que do outro lado, assim, da cerca, tá tendo... Mais heróis, inclusive. Não, a questão é, o pessoal achou que ia ser igual Guerra Civil, entendeu? Que ia brotar o Aquaman do nada fazendo Sharknado. Pra poder matar o Apocalipse, entendeu? Eles não... E eu lembro que esse mesmo pessoal, depois do filme que não gostaram, eles falaram, personagens apareceram ali, não era nem pra aparecer, mesmo com o Hacknado. Ué, cara, você reclamou que ele tava no filme e agora tá reclamando que só foi uma participação especial? Ah, cara. Não tô entendendo. Realmente. Hey, everyone. Mas sei lá, tipo, nessa questão de apresentação de personagem, eu gostei da forma como eles apresentaram alguns personagens, tipo, o Gavião Arqueiro e o Homem-Formiga. Foi tipo, a gente tá precisando de gente pra treta. Liga pros caras lá. E já era, tá ligado? Eles aparecem e foda-se. Não precisa ficar explicando. Quando o Scott Lang chega, cara, é incrível. É muito Sim, bom. É muito foi bom. A parte que eu mais dei risada. Ele conseguiu em um minuto fazer o que o Falcão não tinha feito até ali no filme, que é me fazer rir. Que puta que pariu, mano. O Falcão tá muito chato, mano. A cada 5 minutos era uma piadinha besta e não tinha graça, velho. Ai, cara, nem fala. O Falcão é aquele seu amigo chato que quer se enturmar na balada. É. Coitado do Falcão, cara. Ele é o Chandler. Ele é o Chandler. A única coisa. Ele é o Chandler dos Vingadores. A única coisa, tipo, engraçada mesmo dele, tipo assim, nesse sentido de rir mesmo, era, tipo, a interação dele com o Buck, de, tipo, não, eu que vou ser amigo dele, tá ligado? Mas, tipo, ainda assim, por causa que era, tipo, o Buck que causava, tá ligado? Porque ele mesmo, caguei, tá ligado? Ele tava legal na parte heróica e tal, mas nas piadas tava forçadaço. A melhor. Você falou da cena engraçada, a melhor cena que eu achei. Foi depois que ele beija lá a sobrinha da... É. Sim, da sim. Peg. É. Que os dois ficam... Aquela cara que eles fizeram, velho. Tipo, é muito, tipo, você tá... Ensino médio. É muito nossa vida, não, cara. Tipo, tá com quinta série. Quinta série. Beijou pela primeira vez a menininha. Aí tá seus amigos. Né? Tipo... Eu fiquei imaginando, tipo, ele entrando no fuso. Que os caras, tipo, tá namorando. Tá namorando, tá ligado? Que, aliás, eu queria só, tipo, já começar a falar umas coisas do filme. Vem cá... Da onde surgiu essa confiança barra paixão louca da Sharon Carter por ele? Se eles só se conheceram, tipo, 2 segundos em Soldado Invernal. É, tipo, mas ela espionava ele e tal, e ele ficou interessado por causa que era sobrinha da Peg. Quer dizer, ele descobriu agora que é sobrinha da Peg. Na verdade, ele tava, tipo, afinzinho desde a época que eles eram, entre aspas, vizinhos, tá ligado? E aí, depois que ele, tipo, então você era espião e tal, aí já... Não. O que acontecia é que, tipo assim, tá, ok... Ela querer dar pro cara. Ok. É o Capitão América. Normal. É, isso é normal. Porra, é o Chris Evans, cara. Se você fosse mulher, você ia querer dar pra ele. Porra. Fácil. Mas a questão ele é rico, cara. Eu queria dar pra ele agora. A questão é, o que acontece? Ela tá trabalhando, não tá mais trabalhando na SHIELD, porque a SHIELD deixou de existir e aconteceu uma merda com o Capitão América. Ela é do governo. Rapidão, isso é um bagulho que eu já achei cagado. A SHIELD sumiu e ninguém falou nada nesse filme, mas beleza, continua. É, não. Fala assim, 2 segundos de tela, que isso, gente? Pô, só mostra ali o porta-aviões caindo. Muita coisa. Aí... Caralho. Mas o que acontece? Ok, ela tá trabalhando pro governo. Tudo bem. Ela já tá trabalhando numa parada porque ela se fudeu por causa do Capitão América, indiretamente, no emprego anterior dela. Ela vai, com risco de se fuder de novo, ligar áudio do interrogatório do Buck, levar o escudo e as asas do Falcão, esse tipo de coisa, entendeu? Que, tipo, qualquer pessoa, por mais que seja altruísta ou que esteja afim da pessoa, eu não vou considerar perder meu emprego. Ainda mais sendo uma área de espionagem que você tem que requer confiança por causa de namoro, cara. Não, mas ela tá fazendo isso porque olha, cara. Porque ela sabe que ele está certo. Não, ok. Não, não é mas... questão disso. Tipo, se você pegar a. Ela deve com certeza estar tá abalada pela morte da tia, porque aquela cena que ela fala, que ela dá aquele discurso lá no funeral da tia-avó dela, eu chorei no cinema, então, tipo. A tia-avó dela confiava no Steve. Por que ela não deveria confiar também? É, até porque o Capitão América é uma lenda naquele mundo. Então, por que você não pois tá querendo okay, confiar o herói? Gente, eu não tô reclamando dela confiar. O que eu tô querendo dizer é que ela ela se arrisca muito por ele. Sem assim, ok, pô, ele conheceu minha tia, etc. Eles tiveram um relacionamento. Eu sei que é o Capitão América. Ok. O Capitão América, pra ela, é uma pessoa que fez parte da vida da família dela com a Peggy Carter. É um cara que ela tava espionando, ou seja, ela não poderia ter muito contato com ele. Até e ela tinha um se pouquinho, arrisca, né? Conversa de lavanderia e elevador. Conversa de lavanderia e elevador. Tipo, ainda assim, eles não têm um relacionamento já estabelecido. A questão de, só porque ele tentou pegar a minha tia-avó e ele é um cara... Agora vai me pegar. Boa. É, agora eu vou... Isso é, eu agora me estranho. Pega. E tipo... Não, isso é muito errado. Isso é muito errado. Isso é muito errado. Em níveis incríveis. Tipo, eu fiquei com a sua tia de 90 anos... Então, já e fui agora lá. Vou te pegar agora. Vou te pegar agora, que eu gosto dessa família. É, família Carter. Família Carter, vou fechar porra. O bloquinho. Família Carter tem uma genética, meu amigo. Porra. Mas entendeu? É isso que eu tô querendo dizer. Tudo bem, ela quer ajudar o cara, mas ela se arrisca, às vezes, muito cegamente. Tipo, ela na sala de conferência com o Capitão América, onde tem, tipo, várias câmeras e etc. Ela vai e liga ela a parada o botão pra lá. Ouvir. É... Tipo, porra, quem em sã consciência vai fazer isso, velho? Não é nem a questão de, ah, ela está apaixonada ou ela confia nele. Nem a Viúva Negra que confia no Capitão América, a gente vai ver isso no final, faz esse tipo de merda. E ela também ama a gente, entendeu? Não é porque... Porque tirando o Hulk, ela ficou mais centrada. Entendeu? Tipo, esse que é o problema. É bem tirado aquele romance. Graças a Deus, né? Mas isso que eu acho, é legal eles estarem se relacionando, porque é uma coisa dos quadrinhos, ok, acho perfeito. Mas, pô, constrói isso, tipo, sei lá, coloca ela agindo com, não diretamente com os Vingadores, mas como suporte, pra pelo menos ter uma ligação entre tipo, dois, antes dela se arriscar tanto assim por ele. Um bagulho que seria da hora pra fazer isso seria, tipo assim, tanto que nas fotos promocionais ela tá no meio, né, do time, do capitão dele, e tal. Mesmo. Então eu imaginei ela, tipo assim, ela até teve uma participação importante na guerra, mas imaginava, tipo, ela em campo e tal. Então seria da hora ela fazer, tipo, o que a Maria Hill fazia no filme dos Vingadores. Exatamente. Tipo servir, tipo, de base pra eles, tá ligado? Tipo, ah, fulano tá indo pra tal lugar, vai lá, sabe? Tipo... Oráculo. Ela ser, tipo, exatamente, ela ser a oráculo deles em ação, assim, tipo, por um tempo, pra depois mostrar tipo, isso, seria, eu acho que seria um jeito de desenvolver Arrow. Melhor. Olha o Thiago querendo que eu fique puto. Eu jurava que eu não ia mandar você tomar no cu durante essa frente, né? Vamos falar de motivação, velho. Ah. Antes do filme, vocês estavam de colado, sem clubismo aqui, pode falar. Time Cap. Capitão América, all the way, filho. Capitão, sim. Time Capitão América, né? Ué. Capitão. Pergunta óbvia, né? Todo mundo é capitão aqui? Claro. É. Sim. Caralho, eu deveria ter chamado alguém do time Homem de Ferro, velho. Não faz isso, já tretei muito hoje com ele. Cara, time Homem de Ferro, vamos ser sinceros, né? É só quem viu só os filmes, né? Vamos falar na sinceridade. É o time Robert, né? Não é Homem de Ferro. É o time Robert Downey Jr., é diferente. Né? Então, eu acho que é mais a galera que, tipo, acompanha nesse... Tem mais, tipo, vai mais pela vibe do maluquinho, o playboy, filantropo, que mija na armadura e não sei o que lá. Do que o capitãozinho certinho, velhinho, virgem, tá ligado? Tipo, eu acho que é isso que a galera... É até um problema com super-heróis hoje em dia. Quase ninguém mais tá gostando do Superman e do Capitão América hoje em dia, porque eles são heróis certos. Tipo, aquele ideal inabalável. Tá, hoje tá uma parada meio errada. O pessoal hoje gosta de Justiceiro, de Deadpool, porque eles não têm aquela coisa que tipo, te prende a um ideal. É exatamente. Ué, mas é acho que sabe o que é também? Não. Sabe o que é também? Eu acho que faltam boas histórias pra trabalhar esse ideal desses personagens. Eu acho que a forma como aborda, porque que nem você olha, tipo, X-Men, na primeira trilogia, o Wolverine era o cara errado, o cara que fumava, que matava, sem controle, e ele era o cara que tava lá com a mina bonitinha do rolê, que ele sempre resolvia as tretas, enquanto que o Ciclope, que era o cara mais, não, vamos seguir as regras do professor, era um puta de um cuzão. Então, tipo, eu acho que tipo, as pessoas estão... Então, exatamente, estão fazendo muito de qualquer jeito nesse sentido de escoteirismo, tá ligado? E por isso que tá ficando meio desinteressante pra galera em geral. Eu lembro que até um... Tipo, levar até... chifrado assim, sem falar nada? Pois é, né? Não, sinceramente. Eu lembro que até antigamente o pessoal começou a escrever o Ciclope de uma maneira com ele com mais autoridade. O professor Xavier queria ir pro campo de batalha. O Ciclope, durante uma época, ele era praticamente o Magneto. Sim, ele tava numa vibe de uniforme vermelho. Sem controles, meios e fins. E o que é engraçado. Meu país e acabou. Ele tava o que é engraçado, assim, porque aí o Wolverine que vira o carinha do não, vamos ser pacíficos, vai tomar fuma. Até mesmo o Magneto falou uma vez que ele se tornou mais Magneto do que ele. Então, tipo, porra, velho. E aí, né, nessa vibe que aí vem, tipo, ah, o Capitão é chato, o Homem de Ferro que é legal, não sei o quê. Sei lá, eu até entendo a cabeça, talvez se eu tivesse uns 12, 13 anos hoje em dia, talvez eu pensasse assim também, mas sei lá, eu acho que é mais importante. Não menos pra mim, mas tipo, é a verdade. Não, então, não é menos pra mim, mas é verdade. Porque, tipo, sei lá, e aí é o pessoal sempre lembra a cena do míssil. Ah, o Capitão América nunca conseguiria fazer aquela cena do míssil salvando todo mundo na cidade. Claro, porra. Mas ele, claro, porra. Você queria o quê? Que ele jogasse o escudo no míssil? É que tá, mas ao mesmo tempo, e a cena da granada? Que ele se tacou lá pra salvar os caras, sabe? Tipo, porra, mano. Cara, a cena da granada, ele entrando dentro daquele prédio pra poder salvar todo mundo que tava dentro daquele prédio que o Chitauri tava invadindo. Que tá até a menina que o pessoal achou que fosse a Agente Carter do Vingadores. Então, tipo, o Capitão América, cara, ele faz as paradas do nível dele. Tipo, ele não pois vai... Se ele pudesse voar, ele faria as coisas que o Homem de Ferro pode fazer. Mas ele tem a limitação dele, gente, tem que entender isso. Um herói não é mais massa ou mais pai que o outro porque é mais fraco. Senão, o arqueiro tava fudido. É, porra, coitado dele, né? Aquela cena que ele fala, Gavião, eu tenho mais poder que você. Aí, é, cara, eu sei. Tô tentando aqui. Mas é o único argumento que os times do Stark tem, é dizer, o míssil, como se fosse, uau, ele salvou a gente, mas ele não fez menos que a obrigação dele de herói. Sim, até porque ele faz uma merda desgraçada na Era de Ultron, né? Pois é, ele criou um monstro que queria matar a humanidade toda. Tá, bom, eu perdoo isso porque ele tava com influência lá da feiticeira. Eu acho que é esquisito no Homem de Ferro. Lembra do Homem de Ferro 2? Que ele vai lá no Senado, xinga todos os deputados possíveis, fala, arma é minha. Cena foda. Sim. Daí, de repente, ele. É por causa de um cara que morreu lá na Nigéria. Ficou depressivo. Ele é um cara totalmente dane-se o Estado. E assim, ó. Ele. Sou a favor do Estado nos controlar. Porque não há nada melhor do que o país, a ONU, nos controlando. Isso não faz muito engraçado. Sentido. No cinema, eles parece que. Tipo assim, o sucesso foi tão grande que eles não esperavam. E aí, vamos fazer coisa nova, vamos inventar. Aí, tipo, aí no 2, no 3, tipo, vai lá, tipo, aposenta o cara, desaposenta. Aí ele vai lá pros Vingadores, estando aposentado, mas ninguém explica como é que ele voltou. E, porra, mano, sabe? Tipo, não faz o menor sentido. Não, ele tenta explicar de uma forma tão tosca o porquê que a Pepper não tá aparecendo, a Pepper Potts, a Guinness Potts. Não, então, aquele diálogo inteiro foi pra resolver cagada de filme anterior, porque ele explica porquê que a Pepper não apareceu e o porquê que ele volta do nada, assim, tipo, é uma merda. É, eu volto então, tipo, fica aquele gosto de puta que merda, não precisava disso. Sabe? Eu destruí todos os meus armaduras, mas eu não consigo deixar de ter armaduras, e por isso a Pepper me largou, porra, né? O argumento é que ele tá no meio termo aí pra fazer a Pepper voltar. Fazer armadura, mas alguém vai me controlar. Porra. Eu fiquei meio que a Marvel. Que pai, eu esqueci Homem de Ferro 3. Melhor coisa. É a melhor coisa que tem que fazer mesmo. Eu até acho o filme assim legal tu ignorar tantas coisas. Só que, como ignorar. A porra da Pepper Potts ganha um super poder, sei lá o caralho que fizeram com a mulher. Não tem como ignorar aquela bosta. Muito bom. Voltando pra Arrow rapidinho, nem nisso eles foram criativos então, né? Tipo, da Felicity entrando na armadura do Rey. Tipo, a Pepper já tinha feito isso uns anos atrás, que bosta. Hey, everyone. Se você olhar Guerra Civil como um filme fechadinho, sério, tipo, tem momentos que eu mesmo fiquei tipo, caramba, até que isso que ele tá, tipo, o Homem de Ferro, no caso, tá falando, faz sentido. Sabe, tiveram algumas horas que eu fiquei mais seduzido porque assim, se você ignorar a parte do Capitão, se você não souber o que tá acontecendo, você fica fácil do lado do Homem de Ferro, porque, tipo, essa questão de controle, de danos e blá blá blá, tipo assim, na teoria é um negócio muito bonito. Só que é quando você vê, tipo, tudo que já aconteceu anteriormente, tipo, toda a questão do Ultron, toda a questão do Homem de Ferro 2 e 3, tipo, não, ele é uma contradição ambulante, tá ligado? Tipo, a cada vez que ele se posiciona, agora... ele tá mudando de ideia do que ele tinha falado meia hora atrás, então não faz sentido. Aí, cara, tu imagina, o que é pra essa população desse mundo a informação que chegam pra eles? Que teve uma treta lá na África, e por causa dos Vingadores, teve a explosão. Uhum. Acho que deve ser assim que eles passam a notícia. E aliás, uma coisa, puta merda, que mau aproveitamento do Ossos Cruzados, cara. Nossa, ele, eu também esperava bem mais. Ele virou Estado Islâmico, né? Cara, se ele teve mais de 20 falas, foi muita coisa. Só faltou ele na hora. Ele passou mais tempo explodindo do que atuando lá. Se ele no final virasse e falasse Allah Akbar, eu comprava fácil que ele era bem. Só tava faltando isso, cara, na hora que ele se explode. É porque eu não consegui imaginar ele com um cara que se sacrificaria pra matar o inimigo, velho. Não, nunca. Cara, eu acho pra que mim, Marvel... ele é um nitro na história. Mano, isso. Tá, Marvel seria muito só colocou ele pois pra... Pois é, cara, botaram ele como nitro. Sim. Botaram ele, realmente, botaram ele como nitro. Seria mais coerente pegar a granada, tipo, ele jogar, tipo, sabe, ele explodir algum outro lugar e quando os Vingadores fossem acudir esse lugar, ele vazar. Seria muito mais coerente do que ele se explodir. Mas é, cara, ainda ela salvou um monte de gente. Lá era um bagulho de comércio, não sei o que lá. Tava lotado, tipo um feio. Pois é, ela evitou uma parada muito maior. Mas, como é que eu falei, a notícia deve se espalhar de uma maneira bem diferente. Igual o nosso mundo mesmo. Sim. Estilo Homem-Aranha, tá ligado? Tipo, que o Clarim tipo sempre que o distorce James as coisas que ele faz pro mal. Exatamente. Mas outra coisa, só voltando é uma coisa bem comum nessa paradinha da Feiticeira Escarlate levantar o ossos cruzados e jogar ele no prédio. Cara, aonde foi parar o controle excelente que ela tem nos poderes dela nessa hora? Tipo, eu sei, o roteiro pede que tenha a explosão. Mas, pô, ela consegue conter ali a explosão. Ok. Nisso que ela tá levantando, porra, ela poderia muito fácil jogar só pra cima. Eu não sei o que acontece que ela direciona pro prédio, entendeu? Não teve uma distração pra ela fazer isso? Não teve nenhuma distração. Ela eu tava... não lembro de distração nenhuma. Quem não. Tava distraído era o Capitão América, porque ela que salva ele. Falaram do Buck, aí ele ficou todo zonzo, mas não, foi ela quando, que errou mesmo. Sabe quando o Osso Cruzado fala do Buck e ele fala que ele se descontrolou porque ele lembra do passado? Sabe o que você me lembra? O quê? Marta. Sim, muito, muito. Por que você falou? Buck? Caralho. Por que você falou do Buck? Fala mais do Buck aí pra mim. Mas não é a mesma zoação que fazem, cara? Não fazem maior chacota de Marta? É a mesma coisa do Buck? Que ninguém entende esse sentimento? O pessoal eu não tinha pensado nisso até agora. Eu entendi a cena dele falar do Buck e ele ficar desconcertado. Que é uma parada mais Não, e tipo, ainda mais ele não falou só Buck. Ele chegou... É, o seu Buck tá vivo. Cara... Tipo, Buck é um irmão pro Steve. Se alguém chega e fala pra minha irmã que sumiu, ah, sua irmã tá viva, eu vou ficar, meu Deus, onde é que ela tá? É, óbvio. E ainda mais sabendo que, tipo, esse seu irmão, no caso, tipo, né, depois de Capitão 2, ele lembra até de você um pouco, ele só pois morre, é. Sabe? Não, então, rapidinho, tipo, ele só, sabe só quebrar isso rapidinho. Eles não estão toda hora tentando achar o Buck. Ok. Tudo bem, estão tentando achar o Buck. Até o Falcão falar, nós tentamos por 2 anos e falhamos. Quando ele fala, ah, o seu Buck, não sei o quê, ele lembra de você, ele tá vivo. Tipo, ok, eu sei que ele tá vivo. Eu vi ele há 2 anos atrás. Eu sei que ele está vivo. Tipo, ele não ia morrer tão facilmente assim, caramba. Se ele tá deixando rastro pra eles continuarem procurando pelo cara, é porque ele tá vivo de alguma forma. Entendeu? Essa que é a questão. O problema é que ali eles quiseram criar, entendeu, a distração do falar do Buck. Só que, sei lá, velho, eu acho o Oscar... Ah, ele lembra de você, não sei o quê, você não sabe o que fizeram com ele. Ele sabe. Tipo, você estava com ele na época do Soldado Invernal, entendeu? Isso que eu acho muito errado. Mas pra mim deu a entender que ele tava querendo falar desses 2 anos que eles não estavam se vendo. Mas, assim, ele não, tava... Tipo, voltando ele, pra... Ele tava brincando de Carmen Sandiego com o Buck, entendeu? Essa que é a questão. Ele não teria tanta certeza de continuar procurando o Buck se não fosse por saber que ele tá vivo, cara. Esse pois é, ele teria desistido. Ele teria desistido. O Ossos Cruzados não era mais um joguete do Zemo, não? Não. Tem isso? Não. Não, cara. Não. Não. Ele se aproveitou disso. Ah. O Zemo foi um personagem de fora que viu uma oportunidade Zemo de é um se vingar. Cara, o Zemo parece aqueles cara depressivo que não aceita perda, sei lá. Chega a ser, sei lá, cara, que merda, não sei nem definir esse vilão. Não, ele não é um vilão. Ele é um idiota. Mas é que tá. Mesmo no começo, eu comprei ele pra caralho. Tipo, eu comprei pra caralho, assim, no começo. Tipo, mano, até... quando ele chega e fala, tipo, ah, a Viúva Negra lançou, não sei o que lá, eu tive tempo e paciência, alguma coisa assim. Tipo, e aí ele vai lá, ele cata os caras da Hydra, deixa o maluco morrer e tal. Mano, no começo ele tava, tipo, meio implacável, assim. Tava parecendo que ele não ia parar. E eu, caralho, mano, o que será que vai acontecer, realmente... tá ligado? E aí chega no final, velho, eu falei, não, mentira que vocês fizeram isso, mano. Vocês, nossa. Porque, tipo, eu senti resumindo... de novo. É porque resumiram tudo a uma perda familiar de um cara aparentemente normal. Sim. Que ficou maluco por causa dos Vingadores. Né, chega no cara, final ele quer se matar. Pra você ter noção como então. Essa motivação do Zemo fica tão zoada, ele fala, ah, eu quero fazer isso pros Vingadores não fazerem mais isso, etc. Porque eles dão as costas às pessoas. Ok. Ele explodiu uma sede da ONU. Então. Matar uma porrada de gente. Não é a mesma coisa que os Vingadores fizeram? Tipo, porra. Não, porque não foi com sua família. Ele se contradiz, cara. E quando ele explode, ele mata o pai do Pantera Negra, né? Exatamente. Rei. Ele mata o Rei T'Challa. A mesma coisa que fizeram com ele. Mataram a família dele. Ele faz a mesma coisa. Tu vai lá e faz a mesma coisa, tu vira a coisa que tu começou a odiar. Pois é. Ele perde, o pior, então, deixa eu fazer uma correção aqui, o Zemo realmente é mais idiota que o Lex. Ele é, cara, tô falando, ele é. Porque eu confesso, cara, Batman Superman é um filme maneiro, muito maneiro. Mas eu não gostei daquele Lex Luthor. Não, aquele Lex Luthor. Pode falar que é uma parada diferente, mas eu não gostei, cara. Eu curti a cena da balinha tá até agora na minha cabeça. A diferença entre os dois é que, tipo assim... É, o Lex, ele é tipo, vai, uma reinterpretação, uma Mark Zuckerbergação do vilão, tá ligado? Tipo, não, vamos colocar ele no século XXI, beleza, tá, foda-se. Não, tipo, tem gente que não gostou e tal, tá, beleza. Mas o Zé, mano, ele começa o filme de um jeito e ele termina totalmente diferente, velho. Exatamente. Porque ele começa misterioso, mano, ele começa misterioso, foda. Mano, na hora que ele enfia a arma da Guela, que pra mim, sei lá, ele ia dar um tiro no Pantera e sair vazado, tá ligado? Uhum. Mano, na hora que ele enfia a arma da Guela, eu falei, ah, não, mano, sério isso, velho? Não. Que vergonha ali, mano. Outra coisa, tipo, caralho, ele começa extremamente metódico, ele começa aprendendo a falar perfeitamente a parada em russo, e ele vai nesse tipo, ele vai e engana. Ok, a gente nem vai discutir o porquê que não existe uma biometria para pessoas... que trabalham com MI6 entrarem na parada. A gente vai ignorar o fato de que ele não usou nenhum tipo de desguise pra poder entrar lá, entendeu? É um recurso de roteiro pra dizer, ah, ele deu um jeito de entrar ali. A gente vai ignorar essa parte de que ele entrou numa parada, entendeu? Tipo, sem ninguém saber quem ele é e, tipo, sendo ser um cara que trabalha com o governo com certeza, ainda mais o MI6, a gente tá falando de James Bond, vai... de saber quem é a pessoa que eles vão trazer, entendeu? Então a gente esquece. Não, vamos fingir que ele cortou, vamos fingir que ele tirou as impressões digitais do cara e colocou ali na mãozinha. Vamos ligado? Fingir tipo, que é missão impossível, ele tá com a máscara, vamos fingir isso, entendeu? Vamos. É, até porque ele fez uma máscara pra passar pelo Buck, né? Só que ele não usa pra poder se passar pelo psiquiatra. Essa que é a questão. Pois é. Ô, gente... Ele tem uma máscara aqui, mas ele não fez uma máscara pra ele quando ele tá no centro das atenções? Sim, cara. Aí tipo... É meio estranho. Primeiro ele tá de máscara, aí ele vai lá com psicólogo, psiquiatra, sei lá, e ele tá sem máscara. Onde porra ele colocou a máscara? Jogou no lixo, beleza. Jogou no lixo de uma porra de um governo que ninguém revista o caralho do lixo. Outra coisa, gente, pelo amor de Deus, não é só isso. Tá, ele foi e matou o cara. Como ele levou o corpo pra dentro do hotel? Ninguém viu, né? Porra. Enquanto ele pedia o cafezinho dele, ninguém viu o cara arrastando a porra de um corpo pra dentro da banheira. Sangrando pra dentro da banheira. Como ele conseguiu deixar a porra de uma bomba eletromagnética dentro de um quarto de hotel? Como ele levou as peças? Vamos mandar pelo correio. Porra, Sedex 10, Mercado Livre. Chegou a FedEx vai quem nunca mandou, né? Marvel, porque uma FedEx, uma bomba pelo correio. Você pode transportar bombas aqui que ia ficar de boa. Tipo, porra. Não é? Como que ele saiu com um pacote gigante daquele do hotel? Gigante. E ninguém desconfiou de nada, tipo, caralho, da onde ele tirou esse pacote gigantesco de dentro de um quarto de hotel? Se ele entrou aqui com a mala. Presta atenção. Isso o pessoal, Thiago, Igor, estão exagerando, não sei o que, isso é uma parada completamente compreensível. Aí eu, não, cara, eu bato aqui na mesa. Não, Não é tão simples assim. Não é, cara. Porque envio cartinhas de Magic pelo correio. Se os caras descobrem que tem carta de Magic ali, eles não aceitam enviar. Uhum. Eles te botam por uma parada mais cara pra tu pagar mais. Não, e gente, olha só. Imagina uma bomba, velho. É, exatamente. O negro tava criticando como o Lex Luthor colocou o jarro de mijo lá. É a mesma coisa, só que pior, gente. É pior, porque é o jarro pior. De muito pior. Comprar alguém lá bem de mais fácil você botar um pote com mijo do que você transportar uma porra de uma bomba. Não, a bomba, um corpo e entrar no MI6 sem nenhum tipo de desgaste. Sem desgaste. E o cara fez isso no... E interrogar o soldado invernal. Não é tipo ele vai entrar no saguão do MI6 falar com o Zé do café. Ele tá indo na parada top secret. Mano, na hora em que ele chegasse ali, acho que era a primeira coisa, tipo, caralho, mano, esse daí não é o fulano que veio aqui semana passada interrogar porra. O outro lá. Tipo... Cadê o Severino, velho? O cara crachava. Cadê o Severino do MI6, gente? Cadê o Daniel Craig? Ele vai interrogar e ninguém sente falta do cara que morreu, só depois descobrem que ele morreu, sabe? Tipo, opa, vim aqui substituir fulano magicamente. Não perde nem a porra do diploma de psicólogo do cara. Descobre isso depois que encontra o corpo, mano. Meu Deus. Ele nem fala que vai substituir. E essa questão do MI6 também é um outro. Não é tanto problema, mas sei lá, eu achei meio desperdício, tipo, falaram pra caralho do. É do Freeman lá, sim, tipo, nossa, ele tá no universo Marvel. Nossa, vai ser da hora, o Sherlock vai ser o Doutor Estranho e o tal, né? Fizeram essas comparações, né? Esses memes babaca. Sim, sim. Não tem importância nenhuma na história, só pra falar, tipo, ó, ele tá no universo Marvel. Grande bosta. Assim, eu preferia grande muito bosta. Que ele fosse o Capitão Britânia, eu sei que a Marvel não vai chegar a esse ponto, do que ele aparecer que como um agente genérico, porque é o que ele é no filme, ele aparece tipo... Eu preferia ele como, tipo, sei lá, um político, tá ligado? Tipo, também, talvez. Nem que fosse, por exemplo, sei lá, mano, tipo, o cara que vai, que faz a... É que teve o General Ross, né, que tem um peso, mas sei lá, o cara que vai aprovar a lei, sabe? Tipo, seria muito mais importante. Eu ia falar do Ross, que botar um cara daquela importância seria interessante, tipo, um ator daquele porte. Porque pra aquele papel ali, poderia ser qualquer ator, cara, na moral, nem fazer diferença. Ou algum vilão mais velho, tá ligado? Tipo, sei lá. Yeah. É da hora pensar que o pessoal, quando ele foi confirmado, o Ross lá, o pessoal falava que ia ter o Hulk vermelho na Guerra Civil. Porra, eu pensei, eu comprei muito sério que a gente ia ter o Hulk vermelho. Uma pena. Hulk vermelho, eu acho que não vai ter, na verdade eu acho que não vai ter nunca, de verdade, isso daí é um negócio que eu guardo pra mim. Que não, nunca vai ter. A Marvel tá com um problema sério de fazer vilões fodas. Se tiver, vai ser estilo jaqueta amarela, tá ligado? Tipo, um maluco aleatório que vai chegar lá, vai servir como teste pra replicar um Hulk e vão tacar ele pra fazer destruição, só isso. Porque o peso do Ross e tal, eu acho muito difícil pra mim. Pô, mano, botaram um maluco retardado lá pra fazer o Zen, por que não fariam isso? Não, porra, mano, não fala assim do Daniel Ban. Daniel Ban, ele é que bom, no começo ele tá muito foda, mano. Exatamente. Porra, o virada da chave dele é o que ferra o personagem. Sabe o que, que eu gosto de comparar pior, tipo ele? Assim. Ele é tipo o Bane em Dark Knight Rises. Uhum. Realmente. O Bane. Eita, caralho, o Bane é foda. Meu Deus, ele quebra o Batman. E termina cara, ele caralho. É um sidekick, entendeu? Ele é um escravoceto. Você vai parar pra pensar, tipo, caramba, ok. Porra, que foda, ele tá manipulando o Buck, etc. Isso é ok, tipo, ele não tá interferindo na guerra civil até ali então. Ele tá interferindo na trama do Buck. Mas aí dizer que ele é um dos motivos pro Tratado de Sokovia... Não, pro não, tratado cara. Não, mas é naquela, tipo, ele aproveita da situação. Não, peraí. É sim um dos motivos, porque logo depois que o tratado tava pra ser tipo, ok, vamos discutir o tratado, acontece a explosão na ONU, logo sim, depois então. O tratado já é assinado, entendeu? Exatamente. É uma parada que, vamos ainda votar. Então ainda haveria uma certa... Poderia ter um gap aí de tempo pra esse tratado valer. O tratado vale logo depois do tratado. Pois é, uma coisa que eu senti falta é... Por que o capitão não foi lá pra, pelo menos, discutir lá com naquele momento eu já achei que ele já sairia procurado, tá ligado? Tipo, só dele não tá ali, eu achei que já ia assinar e, tipo, quem não tivesse ali já... Também. Aí já não, é da Stark, tá ligado? Seria da partida dele. Se ele fosse ali só de visita e não assinasse, ele seria procurado na hora. Seria suicídio ele ir lá só. Vamos aqui conversar um pouco. Ele ficou de escravoceta da Carter. Vocês não lembram? Ele foi ser escravoceta. Eu entendo, ok. A Peggy Carter morreu. Eu tenho que ir para o enterro dela. Mas tá mó discussão seríssima dos Vingadores. Ele, gente, espera aí que eu vou mijar. Meu WhatsApp apitou? Não, mas pera. Oi. Não, espera, não tava seríssima, porque no momento em que ele sai, que tá mó debate intenso, o Falcão vai lá e faz uma piada bosta. Porque aí todo mundo dá risadinha, porque tá sério, não, vamos fazer piada. Mas aí é o Falcão e o Chandler. Cara, não, é que aquela piada me fez odiar ele pro resto do filme. Aquela piada a foi única mesmo, piada mano, do não. Falcão que realmente valeu a pena foi na cena lá do aeroporto, que o Aranha prende a mão do Buck e a do dele. Aí o Buck fala, por que você não fez isso antes? Aí ele, eu te odeio. Pronto, melhor piada do filme. É, exatamente. Podia acabar com as piadas do Falcão. Só essa já basta. Não, porque na hora em que ele tá na discussão séria, tipo, os caras estão, tipo, já no maior debate e tal, aí ele vai lá e eu nem lembro qual foi a piada, mas eu fiquei muito puto, mano. Tipo, eu tava assistindo com o Levi, mano, eu dei uma cutucada nele e falei, mano, o que foi isso? Ele falou, tipo, só vi ele, tipo, balançando a cabeça, tipo, negativamente, tá ligado? Foi muito falando, feio, mano. Gente, ele é o Chandler. Ele é o Chandler do rolê. Ele vai fazer as piadas. Foi ridículo. Eu fico pensando, se fosse só um filme dos irmãos Russo sem a Marvel no meio, será que seria. Será que teria essas piadinhas assim desnecessárias? Não, não teria. Não, nunca. Sabe qual é o problema? Pra mim, os irmãos Russo entraram nessa. Porque o que acontece? Ah, Capitão América Soldado Invernal, todo mundo gostou. Uhum. Excelente filme. Quando eles entraram na primeira vez, etc. Joss Whedon saiu em Vingadores 2. Ah, vamos colocar eles pra Capitão 3 e Guerra Infinita. Cara, claramente a Marvel tá no pescocinho deles, no cangote, assim, ó. E aí, cadê a piadinha? Cadê a piada? Vem cá! Vem cá! Tá muito sério isso aqui. Aí, ó. Bota a piada aqui, ó. Bota um kkk, top. Bota a piadinha pra poder compartilhar no zap. É aquela piada com... Tipo, eu tá acho... Muito bom, tá nota 10, caras... mas meu voto é não. Faltou piada. Os caras do Omelete até falavam isso, cara. Tava muito sério aqui, aí de repente piada. Aí tu não levava a cena a sério. Esse é um problema muito sério. O Ned Abrinto falou isso também, que tipo, a cada 5 minutos tinha um silênciozinho que vinha uma piada logo em seguida. Tipo, e era senta que lá vinha. Tá chegando a piada, tu vê ela dobrando a esquina. Sim, não. Cara. Essa do Falcão aí, que eu, tipo, na hora que eles estão discutindo, eu achei a mais inoportuna, porque, tipo, mano, beleza, a gente tem que ter um fundo da Marvel, vamos ter piada e tal. Mas, mano, naquele momento, velho, sério que precisava colocar aquilo, sabe? Tipo, bota, sei lá, se fosse, por exemplo, lá, alguma bizarrice do Visão, faria mais sentido como piada. Sim. Exatamente. Que o Falcão exatamente. Ser socially awkward, entendeu? Ele ser... O que o Falcão falando bosta. Falando bosta. Por que não deixam essas cenas engraçadas pra personagens que fazem isso com mais naturalidade, tipo Homem-Aranha? Então, o próprio Visão, então, que o Visão ele não é engraçado porque ele quer, entendeu? Ele é engraçado pela inaptidão. É o jeito dele. A inaptidão dele com seres humanos faz ele ser engraçado. Então, porra... Eu pensei isso justamente na cena do quando o Homem-Formiga aparece. Mano, que tipo assim, da hora que abre o furgão até a hora que a cena corta, eu ri o tempo todo, porque, mano, foi muito engraçado. Na hora que ele pega no peito do capitão, eu falei, mano, é porque eu não acontece. E aí eu pensei, aí por um momento eu fiquei pensando, caramba, por que eu ri de. Sabe o que o Falcão falou? E aí foi exatamente essa conclusão que vocês falaram, que tipo, tem coisa que é engraçada, tem coisa que não, tipo, vai do personagem, vai do timing, tá ligado? É quando a gente tem... Cara, uma piada da Viúva Negra foi melhor do que a do Falcão. Sim, foi melhor. Mano, a parte do a gente quando, ela concorda, com o Stark, aí ele fala uma coisa, ela fala, retiro o que eu disse. Cara, isso foi mais engraçado que o Falcão no filme todo. O Falcão, é o que eu tô falando, ele parece aquele seu amigo que quer fazer stand-up e ele encaixa todas as piadinhas em qualquer momento. Mano, que ele baixa cena... o Vine e você acha engraçado. Só que não é engraçado. Aquela cena do... é triste tu pensar isso, porque o Falcão, ele é um personagem bom, cara. Ele tem potencial. Sim, ele tem um potencial. Um cara nos quadrinhos, ele é um cara. Ele foi um dos do substituto do Capitão América, cara. Ele é o substituto. Então. E é foda porque, tipo assim, que nem logo na primeira cena, na parte lá do Red Wing, sabe? Tipo, agradeça. Não, não vou falar obrigado por essa coisa. Ah, ele chama Red Wing. Tipo, se tivesse cortado ali, eu já teria eu mas teria aí muito foi engraçado. Só que, tipo, eles fazem de um jeito que estende, é. Estende a piada, estende o tempo, sabe? Estende a viúva fazendo careta e ele rindo e não, sabe? Tipo e assim, aí acaba forçando o negócio nome que é era Red pra ser Wing. Engraçado. Só que ele fala, ah, faz um carinho nele. Tipo, eu tato meu drone como se ele fosse um bicho. Né? É tipo, e aí, filhão, você tá no computer, tipo, então eu peço assim, filho, exatamente. E aí, pra aquela parada, tipo, o que é humor forçado e o que é humor natural? Quando junta Homem-Formiga e Homem-Aranha, naquela sim, cena que ele faz a piada de Star Wars, caralho, que incrível, velho, que velho. Genial. Você vê e aí, diferença. Galera, você assina aquele filme? Aquele filhão, filme velhão, tipo, quero, mano, quero é muito bom, mano. Outra coisa, cara, é pra você ver, quando você tem um ator que é propenso à comédia, a cena flui com muito, muito melhor, cara. Porra, a própria cena do Scott Lang conhecendo o Capitão América, porra, o Paul Rudd, ele é um nossa, ator de humor. Ele é um ator de humor. Então, ele consegue levar uma cena de, sei lá, um, dois minutos de humor, uma naturalidade incrível, porque você não espera que o cara vá fazer isso, entendeu? Eles estão, tipo, não. Mega sérios. Não, foi muito mega bom. Mega sérios, tipo, caraca, nós temos que nos esconder, é, tá, tipo, etc. Vamos ter que brigar com os caras. Eu tô, tipo, nervoso, mas é, então. A única piada dele que ficou forçada foi quando ele volta ao tamanho normal e fala: alguém tem sim. Um suquinho de laranja? Eu fiquei tipo. É, porque. Tipo, é uma parada que tu imagina que a pessoa vai falar alguma coisa. Eu acho que é porque o. É, então. O Ramago, a gente acha que é uma coisa engraçada. E o engraçado é que no filme, tava, enquanto eu tava assistindo direto, tinha isso, tipo, o Homem-Aranha, mano. Tipo, as coisas, qualquer coisa que ele sim. Falava, tipo, o pessoal, sabe quando você faz aquele silêncio, mas já segurando a risada, só porque o cara tá falando? E aí teve uma hora que eu não lembro qual piada foi, eu acho que foi na hora, logo no final, quando ele tá, tipo, todo zoado e o Tony, tipo, não, fica aí, ele, não, eu vou lutar e tal. Eu tô e aí, na tipo, boa, tô todo, na mundo, boa. todo mundo segurando o riso, achando que ele ia soltar alguma coisa, mas aí, tipo, chega no final, a cena é aquilo mesmo, aí, tipo, todo mundo rindo, tipo, aquele sorriso amarelo. Não, eu achei chão, engraçado tá essa tipo, cena. Tipo, e aí eu fiquei pensando, caralho, mano. Mas eu não achei é porque, engraçado, tipo, não. E, tipo, e o cinema inteiro também não riu tanto quanto nas é outras. Porque, assim. Tipo assim, é aquela coisa da criança querer participar de, ah, eu também sou adulto, entendeu? Pra mim ficou tipo isso. Ele, ah, não, eu tô bem. Ah, não, caralho, não tô bem, eu não aguento pra isso, entendeu? Tipo, porra, eu ainda não tô no nível dos caras, entendeu? Eu acho que é mais ou menos isso naquela cena. E também porque eles não quiseram estender mais o Homem-Aranha. Sim, vocês assistiram é bom, dublado? Não, eu assisti legendado. Porque eu não sei se isso é bom, se isso é ruim. Mas a pessoa que dublou o Homem-Aranha é muito engraçada a voz dessa pessoa. E tipo, parece de criança mesmo. Não parece de um adolescente. Eu quero ver dublado depois pra justamente. Mas a voz do Tom Holland, ela é uma voz infantil. Sim. Você ouve ele falando, é uma voz sim. Bem. Quando ele chega lá no. É. Quando ele tá com. Destaca ainda mais, porque quando ele tá conversando com o Tony é um bagulho mais sério, tá? Não dá pra perceber tanto, mas na hora que ele tá de uniforme, tá? Hey, everyone. Cara, o uniforme eu gostei, uau. Mas assim, vocês gostaram do uniforme dele? CGI, né? CGI. Eu gostei, caga, né, daquela blusa de pizza, porque foi a única coisa física que ele vestiu. Que blusa de pizza? Ah, tá, sim. Na cena que o Tony tá lá. Aliás, eu quero muito que no filme, já que ele vai ter o Robert Downey Jr., que seja 50, uma hora do Robert Downey Jr. tentando pegar a Tia May e ele tentando evitar isso, cara. Imagina. Porque. Ei, imagina. Cara, ele comeu o bolinho lá que ela fez cuspiu, e. Velho. Cuspiu, sabe? Eu fiquei, meu Deus, o que o cara não faz pra um amigo? Ele cuspiu. Ele cuspiu. Não, é tipo, ele. Não, é, sua tia, nossa, puta, que isso, mano. Que tia, não sei o quê. E ele, tipo, não, não sei o quê, ele mó nervoso, cara, quero comer tua tia. Tipo, porra. Isso é bom, entendeu? Quando são atores que sabem fazer comédia, fazer mano, coisa eu... engraçada, funciona. Eu já comprei Homem-Aranha antes de uniforme, de ver ele em ação. Eu já comprei Homem-Aranha sim, naquele sim. Diálogo, mano, que foi muito foda, né? Na hora lá que ele começa a explicar a motivação dele, tipo, ah, é, eu era um otário e aí quando eu meus poderes eu não ia me aproveitar disso pra ser o atleta do ano. Não, eu vou fazer o certo, porque não sei o que lá. Aí o Tony fala, tipo, ah, então você é só um garoto querendo fazer o certo. Mano, eu me arrepiei inteiro, velho, inteiro. E caralho, tipo, agora eu também foda, me arrepiei, sabe? Porque não precisamos da muleta do Tio Ben de novo. Exatamente. É o Homem-Aranha caçando um herói, ele não precisou explicar, ah, meu tio morreu e eu falhei. Ele já está... Ele já superou o fantasma do Tio Ben. É a visão do moleque, sabe? E ele já tá sendo porque um herói, o Andrew Garfield. Entendeu? Então, Exatamente. O Andrew Garfield, ele me irritou, ele me irritava muito justamente por isso. Porque, tipo, você assiste o filme, mano, você olha. Aquele moleque não tem cara de quem apanha na escola, tá ligado? Não, ele é não cool, tem ele cara é de quem. Que nem o Peter. Mano, na hora que o Peter falou que ele cata as coisas do lixo, eu falei, mano, o Homem-Aranha é pobre, mas isso foi demais, velho. Isso foi foda, tá ligado? Mano, tipo, isso foi foda. E não tem isso. Isso o Andrew não tem. Garfield andava de skate. Então, mano, ele era todo. Sabe, mano, na primeira cena lá que o Flash vai tacar a bola nele, eu pensei, vixe, agora ele vai tomar aquela surra e tal. E tipo, ele antes dos poderes mesmo, ele para a bola e tal, e mano, sabe, para, velho, é muito, muito zoado isso. E aí chega um moleque que é todo fudido, tipo, pobre pra caralho, assim, tipo, querendo ajudar a tia e fazer o certo pela vizinhança, mano. Tipo, eu achei muito foda, velho. Tipo, já era o melhor Homem-Aranha ali, tá ligado? Em alguns minutinhos ali, porque era moleque, coisa que o Tobey nunca foi. Era, tipo, nerdão fudido, coisa que o Andrew Garfield nunca foi. Então, tipo, mano, ali eu já... Então ele supriu várias necessidades dos dois últimos Homem-Aranhas. Uma coisa que a gente tá Exatamente. Precisando no nome. Isso é bacana demais. Eu tava conversando com o moleque... Cara, só dele não ter 30 anos. É enorme. Eu tava conversando com o moleque, mano. Sabe uma coisa que, tipo, nunca teve no cinema e esse teve pela primeira vez? Ele engatinhando de verdade, sim. Tá ligado? Tipo, dele, tipo, tocar o cotovelo com o joelho, tá ligado? Tipo, se abrir todo mesmo, tipo, na hora que tá engatinhando, mano. E nunca teve isso no cinema, sabe? Tipo, no são uns cinema, pequenos detalhes que os caras deram vê, atenção a gente nisso. Só vê ele, tipo, meio que por cima. Então não é ele realmente fazendo a posição da aranha. É só ele... Exatamente, tipo, mesmo nas partes em que ele escala, ele tá, tipo, até reto, sabe? Ele não estica, não se contorce muito. E aí quando você, tipo, foi um detalhezinho besta, mas que ali eu falei, pô, mano, agora sim, Homem-Aranha, tá ligado? E é ele aquela batendo, coisa fazendo, meio tá, que o Todd McFarlane fazia na década de 90 com o Homem-Aranha, de, tipo, aproveitar que o Homem-Aranha tem a elasticidade de uma aranha por causa das patas, etc., e bota ele em poses bem, bem impossíveis. Fazendo umas paradas estranhas. É isso que é o legal, cara. E aí, no final, quando ele recebe aquele holograma lá, que a gente vê a cara do Homem-Aranha no teto, dá uma pista que vai cara, mudar o uniforme, ferro, o Sofio. Com certeza. Pois eu é. Não vi isso. Não é a segunda cena pós-crédito. É a cena pós-crédito. Mentira, né, cara? É não vi cena pós-crédito? Na cabine não tinha. Ah, na cabine não. Na cabine só teve a... Peraí. Quer dizer que na cabine não tinha, Ávila? Ele perdeu uma cena. Pois é, mas eu já tinha visto o filme inteiro duas semanas antes de vocês, eu sou roubado. Tá, só explicar a cena então, pós-crédito. Tipo, ele tá tipo com a Smart Band das Bruces Stark. Aí, tipo, ele tá tentando ver o holograma, aí a Tia May tá tentando falar com ele. Aí ele esconde assim, ele... Tá, Tia May, ok, pode ir embora, não sei o que, fecha a porta, blá, blá, blá. Aí quando ele... Quando ele porque ele aparece com o rosto machucado. Aí ela fala, ah, quem te bateu? Ah, foi um cara chamado Steve. Nossa, aí ela, foda, ah, é, não sei o que, ele é do Brooklyn. Você não conhece ele não, ele não é daqui não. Nossa, e, tipo, que foda, ah, mano. Ele tinha um amigo muito Nossa, grande, que você que não velho. Tem noção. Nossa, aí, tipo, genial, aí ela tenta que continuar bosta. Falando com ele, ok, fecha a porta. Aí, tipo, ela fecha assim, aí quando ele abre o braço, ele tá com esse Smart Band, ela projeta um, tipo, um aranha interface no teto. É tipo um bate-sinal do Homem-Aranha. É, a cara do... Mano, é aquela carinha do Homem-Aranha redondinho com os olhinhos, mano. É nossa, muito, que da hora, é velho. Muito bom. Ah, vomitão. Ainda tem a frase, né? Quando aparece tudo, aparece a frase, o Homem-Aranha vai retornar. Mas isso é óbvio. Sim. Nossa, que do caralho, hein? Everyone. Teve a outra cena pós-crédito, que é a do Buck sendo congelado. O amigo meu disse que ficou puto. Essa a gente teve, essa a gente viu. Sabe por quê? Porque fica, caralho, é de duas horas do filme. Vamos ajudar o Buck, porque o Buck é meu amigo e eu vou viver céus e infernos pra salvar ele. Ah, então, Steve, eu quero voltar a ficar congelado, porque foda-se o que você fez, você quase morreu. Não, Igor, ele não foi assim, ele pegou o dedinho, o indicador ficou cutucando aqui, Steve, sabe Steve, o que Steve, é? Steve. Sabe o que é? Eu acho que eu queria voltar cara, a ficar congelado, essa, porque eu sou perigoso, essa tá? Essa cena pós-crédito ficou tão sem nexo que o próprio Sebastian Stan, ele deu uma entrevista e ele explicou... Porque, não sei se vocês lembram, tinha uma mochila que o Bucky tava tentando fugir com ela. Uhum. Que naquela cena do túnel, o Pantera pegou, ele perdeu a mochila por lá. Realmente. Naquela mochila tem um notebook com várias memórias dele. E, tipo, é a única salvação. Entendi. Pra ele voltar ao normal. Pra não ter mais como ser controlado pelo aquele livro lá da Hydra. Aí, tipo, exato, provavelmente vão achar essa mochila em algum filme e aí sim ele vai ser descongelado e etc. Exato. Ou não, porque a Marvel vai... Isso, também que o Wakanda foi gravada no Brasil. Eu vi, foi em Foz do Iguaçu. Irado, irado. Wakanda, Wakanda BR. Sério? Eu não tinha percebido... Wakanda BR. Eu tinha visto nos créditos, tipo, unidade brasileira, mas não sabia onde. Eu também tava... Eu não tinha percebido isso. Quando apareceu a unidade brasileira, eu fiquei, caralho, que foda é isso? Eu vou pesquisar. Aí, foi gravado no Brasil. Sudáfrica deve ter ficado puto, cara. O Wakanda acabou com a representatividade. Tem muito a ver mesmo com Foz do Iguaçu, cara. Sinceramente, porque o Wakanda é tipo é meio elo perdido ainda, apesar de super tecnológica. Então, ter aquela cachoeira do Foz do Iguaçu pra Wakanda faz muito sentido. É aquela... E sem contar que é um lugar lindo, aquela cara. Aquela estátua de pantera gigante, puta merda, cara. Caralho. Lá, isso, não. Nossa, já fiquei. Meu Deus, quando é que tem o filme? É, tipo, o Lion lá caralho, aparece, filme do Pantera Negra começa... Thundercats. É Marvel, né? Vambora. Tá dentro do direito da Marvel. O Pantera eu gostei pra caralho também. Eu gostei do Pantera. Eu achei bem legal. No começo ele tava me incomodando um pouco. Ele começa igual o Batman. Começo, então, no começo, ele caiu muito fácil na manipulação, exatamente. Tipo, mano, o que eu penso, né, tipo, porra, o T'Challa, né, eu falava T'Challa, bizarro, o T'Challa, ele é todo justo, ele tenta ver todos os ângulos da situação, exatamente, antes de se posicionar, até porque ele precisa disso, então, tipo, mano, e aí ele indo cegamente atrás disso, mano, eu achei isso muito, muito... Muito ruim, tá ligado? Mas aí nessa cena eles meio que consertam, tipo, ele vendo, tipo, não, eu fui enganado e tá? Tal, então não vou atrás dos caras. Isso pra mim, nunca mais vou deixar a vingança me consumir. Isso pra mim. Não, então, isso eu achei pois bem legal. Pois é que o cara tentou se matar quando ele coloca as garras pra dentro da luva, sei lá, merda, aquilo. Cara, ficou óbvio que ele notou, nossa, só tava me zoando. Não, outra coisa, pra mim, até o T'Challa entender que, nossa, o Buck estava sendo manipulado, fomenta a porra do meu ponto de não ter cabimento o Tony Stark virar a chave psicopata e partir pra cima de matar o Bucky e o Steve Rogers, cara. Entendeu? Uhum. Não, ele não tava em matar o Steve Rogers, ele tava querendo matar só o Bucky mesmo. Desculpa, Thiago. Mas ali no final... Mas matar o Bucky é matar o Steve. Mas ali no final... Você vai matar meu amigo. Ele já tava, tipo, se você não me deixar matar ele, eu vou te matar e vou matar ele. Não era nem isso. Né? Eu tô cagando também. se você entrar na frente. Que ele fala. É, então, você entrar na frente... Tipo, eu perdi o Tony Stark porque ele... ele viu como é que perdeu os pais lá, porra. Porque foi o Bucky. Tá sendo controlado. Thiago, mas foda-se, cara. Tu matou minha mãe. Okay. E a quantidade de gente que ele matou? A quantidade de gente que ele matou conscientemente? A quantidade de gente de vida que ele tirou indiretamente com armas que ele vendia... Com todas as merdas que o Ultron fez e etc. Nessa hora ele não lembrou, né? Do menino que morreu lá em Sokovia. Gêmeos que odeiam ele por causa das armas psicológicas. Ele não para pra pensar. Eu sei, cara. Ah, não, mas tipo. Tanto mal. Ele também quis ir em cima do Steve. Porque o Steve não contou. O Steve sabia que o Buck tinha matado isso os pais dele. Da onde? Da onde que ele ia saber? Isso eu achei vacilo. Quando fala que o Capitão sabia, eu falei, tipo, modo desnecessário, tá ligado? Só pra fomentar, tipo, um contra o outro, sabe? Ficar esses dois contra um. É, não, então. Vocês lembram, Capitão? Mano, ficou muito cagado. O Capitão falaria na primeira, mano, porque ele é... Porque ele é todo, tipo, não, eu sou certinho, eu vou fazer o que é certo. E outra coisa. Né? Tipo, eu vou fazer o que é certo. Não, e, pô, mano, aí ele esconde que ele sabe a razão da morte dos pais do cara, mano. Lembra aquela parte do Cap 2? Que o Arnie isola, não sei o que lá. Lá ele aparece que o pai do Tony, tinha sido morto pelo Soldado Invernal. Então, acho que era aquilo que ele sabia. Não, eu não lembro disso, não prestei atenção. Isso, na cena final, que entregam os arquivos, que tem a foto do Buck congelado, etc. Com certeza tinha o relatório da missão ali, sei lá. Sim, aliás, só falar um negócio sobre essa porra desse relatório da missão. Ok. O Barão Zemo... Outro ponto que mostra que o Barão Zemo ele só é um idiota descontrolado nesse filme. Ok, o Barão Zemo quer botar o Bucky contra os Vingadores, quer destruir os Vingadores. Ele vai, faz a mascarazinha do Missão Impossível, explode a ONU, faz e acontece, leva os caras pra Sibéria, mata todos os outros soldados invernais pra mostrar um vídeo. Hey, everyone. Ele faz referência a Star Wars, né? Na sim, dublagem, sim. O Falcão faz referência à Cidade de Deus. Como ele assim? Ele tá chamando isso toda hora o Homem-Formiga de Zé Pequeno. Nossa. Cara, eu achei... Na legenda, não sei na legenda de vocês, mas vocês ficou, tá tranquilo, tá favorável, sim. É, tá tranquilo, tá favorável. É. Sério? Sério. Na legenda tem uma hora que fala. É, você não tá tranquilo. Tudo pra você agora é tá tranquilo, tá favorável, você não liga pra ninguém. Não aguento mais isso, cara. Nossa. Por que eles fazem isso? Pior que eles botam isso aí depois do hype todo ter passado desse meme. Né? A gente já tá esquecendo. Tipo, daqui a pouco o Capitão América vai estar curtindo MC Maromba, cara. Caralho. Hey, everyone. Vamos às considerações finais do filme. Cara, assim, eu acho que ele é um filme bom, mas ele tem um problema com a questão do vilão. Eu acho que ele não tem um impacto. No final do filme, você não sente um peso vindo dentro da Guerra Civil, entendeu? É tipo como, sei lá, teve uma desavença entre os heróis, eles brigaram e vai ficar só nisso, entendeu? Uns vão ficar escondidos e os outros não. Isso não é um impacto digno de uma história que é a Guerra Civil. Isso não é um impacto digno de um filme da Marvel, entendeu? Por mais que os filmes da Marvel sejam filmes leves, etc., todos eles têm alguma coisa impactante no final deles, entendeu? Porra, Era de Ultron. A gente tem a grande briga, a quase destruição de Sokovia. Vingadores 1, a questão do ataque Chitauri, apareceu Thanos. Soldado Invernal, a destruição da SHIELD. Pô, Homem de Ferro 1, o Tony Stark parar de ser armamentista, entendeu? Cada filme, ele tem uma coisa que marca ele, entendeu? Dentro dessa timeline da Marvel. Se for parar pra ver, cada filme tem uma consequência que já aparece desde o começo. E nesse filme, não parece que vai ter uma consequência. A única consequência que aparece é que agora os Vingadores vão ter que trabalhar, às vezes, as sombras. É simplesmente isso. Você não tem um peso, um impacto, uma importância pro final do filme. Você não tem uma... Oi? Então, tipo, o que eu acho é que vai ter um impacto depois, mas tu queria já nesse. Não, porque o que acontece? Quando acaba a Guerra Civil... Lógico, eu sei que é uma coisa completamente diferente. Eu tô comparando a questão de roteiro, não os acontecimentos. Sim. Quando acaba a Guerra Civil nos quadrinhos, eles mostram como se fosse tipo um epílogo, onde você vê o Tony, líder da SHIELD, o Homem-Aranha comandando os rebeldes, a situação com o uniforme negro. Ele nem te mostra como ele conseguiu o uniforme negro de novo, mas ele está com o uniforme da simbionte. Então, tipo, ele te mostra pequenos estalos do que está por vir, sem ser forçado. Eu acredito que, ok, não precisa, tipo, sei lá, mostrar cena dos próximos capítulos. Mas dava um final... No próximo episódio. No próximo episódio de Vingadores. Não precisa ter isso. Mas você poderia simplesmente, tipo, olha só. Caralho, o Steve Rogers morreu, entre aspas, sei lá. Digamos que ele tenha morrido, mas não morreu. Mostra eles lamentando a morte do Steve Rogers, etc. Bota esse mistério, bota esse tipo de coisa, entendeu? Porque o que a gente queria, pelo menos eu queria de Guerra Civil, fosse que fosse um filme que ele pavimentasse alguma coisa dentro do universo Marvel. Entendeu? A partir desse filme, o universo Marvel vai ter um impacto tão grande que ele vai ser desse jeito. E isso não tem nesse filme. Gente, por mais que seja um filme solo do Capitão América, é Guerra Civil. Não é qualquer história até que a gente tá falando. Eu mesmo achei um erro terem usado esse nome. Não. Entendeu? Mesmo com o registro. Porque tipo, a Era de Ultron não foi uma era e a Guerra Civil não foi uma guerra. Ah, mas Era de Ultron, graças a Deus, que não adaptou os quadrinhos. Que puta que pariu, mano. A HQ é ruim. Sim, sim, a HQ é ruim. Mas a questão é que até o Era de Ultron tem um impacto, entendeu? Não só a questão do Sokovia. Tem a questão do Tony Stark estar desacreditado. Ele não acreditar mais nas invenções dele, entendeu? Existe uma coisa que fecha o filme e que dá uma importância. Entendeu o que eu tô querendo dizer? Sim. Por exemplo, até o merda do Homem de Ferro 3 tem um final que deixa alguma coisa. Tipo, ele destruiu todas as armaduras e até aquele ponto ali a gente sabe que ele não vai ser mais tão ativo como Homem de Ferro, entendeu? Por mais que esse filme seja uma bosta, Homem de Ferro 3, ele termina de uma forma que ele te dá um final. Esse filme não me deu um final bom. Ele não me deu um final que eu penso, tipo, caralho, aconteceu algo que vai mudar os Vingadores, como aconteceu, por exemplo, no Era de Ultron. Oi. Uma coisa que tu citou que é engraçado, ele não quer ser mais armamentista no terceiro filme. Não, no primeiro mas filme. Aí, no primeiro filme? No primeiro filme? Aham. Não, mas no terceiro que ele destrói as armaduras. Sim, não. Ser armamentista não é ser diferente de destruir ele as armaduras. Ele destrói e ele reconstrói depois? Não, pois é, não, porque não. Na era de Ultron ele já fica com a Patrulha de Ferro lá. Sim, não, não é nem isso não, cara. O que eu tô querendo dizer é ser armamentista que ele fecha a parte de vender armas das indústrias Stark. Não ah, sim, sim. Ele ter armadura. Não, ah, pois é, não era esse ponto que eu queria tocar, não. É dele ser ativo como Homem de Ferro. Sim. No terceiro filme, dá a impressão que ele não vai. Tipo, a destruição das armaduras é simbólico. Mas no final das contas, ele constrói de novo. É simbólico, mas foda-se. Tipo, mas foda-se, é, ligaram foda. Não, Mas pelo menos, eles pelo menos deram um final. Se eles vão seguir aquele final ou não, ok, porque é um filme ruim. Eu até entendo eles quererem ignorar isso. Mas ainda assim, é um final que, porra, te dá uma pontuação que não te sacaneia. Por mais que o filme seja uma merda. Por mais que o filme te sacaneie, no final ele não te sacaneia. Mais que o filme te sacaneie, o final dele pelo menos é um final. Ok, ele vai destruir as armaduras e vai deixar, entre aspas, ser o Homem de Ferro. Em Guerra Civil a gente não tem isso. Gente, qual é a consequência do filme? Sim, então, são os dois lados, né? Se você olhar com uma coisa episódica, tudo bem ter acabado daquele jeito, super alto astral, nós somos brother, me liga aí qualquer treta. Mas se você olhar numa questão de que é um universo, que tem que ter, né, questão da consequência, realmente acaba, ele se desconstrói, porque todo mundo, o filme tá sendo vendido como a nova direção pro universo Marvel, tudo que vai acontecer daqui pra frente vai começar em Guerra Civil. E o que que acontece? Beleza, tem os caras que são os seus renegados aqui, vai ter o controle ali, vai ter o Homem-Aranha, porra, legal, mas assim, de resto não tem nenhum impacto. Tipo, é o que e eu tô consequência, falando. Impacto mesmo. É o que eu tô falando, se o filme tivesse acabado com o Rogers morto ou desaparecido, os outros Vingadores ainda presos, e acaba, sei lá, com o Tony lendo a carta, sem saber se o Steve Rogers está vivo ou não, é um final muito melhor pra mim do que o final que a gente tem Água com Açúcar. Entendeu? Essa que é a questão que eu falei na minha resenha, vou falar de novo quando eu fizer a versão com spoilers lá no HQ Fan. Que, cara, você simplesmente não vai ter, porque eles botaram tanta expectativa de Guerra Civil vai ser aquele filme, hein? Depois Divisor desse de filme fudeu. É, e não fudeu. É. Eu até comecei a entender o que tu tá falando, porque como filme, mesmo que seja um universo compartilhado e cheio de filme que explica o outro, o filme tem que. Sim, estamos terminando. Dá um direcionamento. Oi? O filme tem que te dar alguma coisa fechada. Mesmo que tenha pontas soltas, que tenha direcionamentos pra outras tramas, ele tem que te fechar alguma coisa. Tem Sim, que ter não. uma conclusão. Não, e outra coisa. É uma coisa básica mesmo de filme. Não, e não é nem isso. Tipo, tudo bem. Não que eu queria um final épico, mas um final que fosse juiz a tudo que o filme estava construindo até aquele momento. Entendeu? É tipo eu cozendo. Porque o que acontece? O filme é muito bom até a cena do... Até a batalha. depois da batalha que ele descamba. Que aí começa a maluquice do Zemo. Que aí. É, o Zemo como vilão. Quando eles começam a contar a história do Zemo, uh-huh. Aí tu percebe a. Que é depois do. Do... da batalha. Teamfight. Entendeu? Depois da teamfight. Então, tipo. É, você nota que filme. O filme fica diferente. Oi, minha nota? Minha nota é 7.0 de 10. Então é tá na nota... média. Não, é uma nota boa, gente. 7 é uma nota. Não é uma nota. Não é uma nota ruim. Se você tirar 7 numa prova, você tá aí pulando, plantando bananeira feliz, porra. Principalmente na faculdade. Eu todo dia. É. Na faculdade você valoriza o 7. É, exatamente, porra. É. Então, eu fiz a crítica, não foi uma crítica muito grande pra o 7 de um real, né? E tipo, deixei ali minhas conclusões. Eu adorei o filme em si. Acho que tá ponto a ponto com Soldado Invernal no meu top de filmes preferidos. E, bom, por mais das falhas, etc., acho que as únicas falhas que não me descem, não consigo considerar, são as falhas de CGI. E acho que um filme tão grande falhar em coisas, tipo, absurdas, no caso, o Tony Stark sem capacete, só o corpo na armadura. Fica, caralho, tá muito mal feito. Coisa grotesca. Tá muito mal feito. Cara, momento pau no cu. É. Desde que eu vi na cabine, eu falo isso. Todo mundo reclamando do CGI do Aranha, falando, mano, o Tom Holland tá pior. Quando ele tira a máscara, mano, fica ridículo. E ninguém dá ouvido. É quando começou a sair essas cenas completas, tá, os caras, puta, é meu irmão, onde é que tá feião? Cara, na hora, que ele tá na hora que ele tá conversando com o Peter, você pode ver que a cor dele tá diferente da cor da cena. Sim. Pois é, os caras estavam falando isso no grupo. Tá desfocado. Tipo, cara, cadê a pessoa que ridículo. Cadê a iluminação na pós-produção dessa porra? E o pior é que, tipo assim, velho, é o sexto filme que eles fazem com o cara, velho. Uhum. É o sexto filme com o personagem, velho. Como é que eles conseguem errar isso? Homem de Ferro 1 não faz sentido. Tem esses erros. Porque, por exemplo, se você pegar o Homem-Aranha, ele tá surgindo agora, ele foi colocado no filme, vamos falar a verdade, de última hora, então você entende até o CGI tá meio meia boca, né? Agora, tipo, mano, Homem de Ferro, sexto filme com o cara, velho, porra. Mas é que aquela coisa, né, todo o dinheiro do CGI foi pro Homem-Formiga e todo o resto do orçamento foi pro bolso do Downey Jr., que é caro pra caralho, então, tipo, pois é. Sacrificaram o CGI. É. Mas é, cara, ficou uma coisa muito feia. Acho que a única coisa, a única cena do Aranha de CGI que realmente me deixou muito puta foi aquela cena antes da o que vamos fazer? Vamos lutar? Que passa todos os times. Fica muito grotesco ele ao lado da Viúva Negra, não sei. Porque eles colocaram, sei lá. Na filmagem original ele não tava lá. Então, ele foi adicionado de última hora. Eu me acostumei com a imagem original, mas sei lá, ficou muito feio. Mostrando isso, eu acho que o CGI do Homem de Ferro foi uma decepção. Foi muito decepcionante. Mais do que o do Homem-Aranha. Tu parar pra notar, antes, na Teamfight, tu comparar a diferença entre a armadura dele e a armadura na luta entre o Buck e o Steve, eles três, ela tá muito melhor lá. Tá muito melhor lá. Sim. Tem momentos pontuais do filme em que, tipo, fica bom, muito bom, e tem momentos que fica também uma até bosta. Até a armadura do Rhodes, cara, tá com o melhor render do que a dele, cara. Isso. Sim, eu senti isso. Que a gente não... É esquisito porque não dá pra entender como é que essas coisas passam, tá ligado? Não, e é coisas muito bestas que fazem diferença, porque eu olho aquele corpo enorme de armadura e a cabecinha, sabe, do Robert, eu fico tipo, meu Deus, o que é isso? Eu não, parece, a gente parece lá... Bobo Head, assim, meio mexendo. É, tá. Nossa. Muito Bobo Head, cara. É um Funko Pop reverso, sabe? a cor tá estranha, mano. Aquele, tipo, né, meio laranja ali, tipo, dourado, sei lá. Tá, tipo, marrom, sabe? Tipo, Nossa, mano. Não tem iluminação nenhuma. Tá parecendo aqueles GIF de Tumblr super saturizado. Isso. pra dizer que é mais. Coloquei na crítica, parece muito esses vídeos que os fãs fazem, sabe? Põe no YouTube. E sua nota? Qual a nota que tu dá pra esse filme? Então, minha nota é 9.8. Me atira em pedras. Caralho. Tanta coisa que tu falou e 9.8 eu vou te falar. É. Tô surpreso. Tem Buck. Eduardo Volton. É. Cara, eu fui pro cinema sem nenhuma expectativa. Tipo, eu tava cagando e andando pro esse filme mesmo. Cara, eu gostei de várias coisas do filme, tipo o Homem-Aranha, tirando a parte que a roupa dele é feita com a textura da bola dente de leite, tá tranquilo, gostei das referências, Eu gostei da porra toda. Gostei dele citando Star Wars, eu gostei dele de cabelo lambido. Eu gostei da Tia May, principalmente. Quem não gostou? E, é, cara, a trama com o Buck é legal. Tipo, o jeito que o Buck vai fazendo a história andar é legal. E, cara, sinceramente, eu tô bem foda-se pro filme mesmo. Eu Tu gosta mesmo de X-Men, cara. É, eu gosto mesmo de X-Men. Eu tô esperando. Tô aqui só pra fazer um bico na Marvel. É. E tua nota pro filme? Qual é a tua nota? Cara, eu dou um 8 aí que. É um bom filme, né? É um bom filme, melhor que Batman vs Superman, mas é bom. Pô, nem fudendo. É o que eu falo, cara, 2 segundinhos só. O nego reclama de Batman vs Superman, mas a gente conversando aqui, o filme tem os mesmos erros do que o pessoal critica de Batman vs Superman. É a hipocrisia que mata, velho. Sim, é isso que eu falei um dia desses lá no grupo. Os caras que criticaram Batman e Superman estão falando que esse é a melhor coisa de super-heróis já criada. Caio Oliveira, vou botar nome. Caio Oliveira. Meu vizinho, Caio Oliveira. Eita. Do cantinho do Caio. É. Se eu gritar aqui, ele não escuta. Grita aí. É que vocês entenderam o que conserta erro de roteiro. É humor. Batman e Superman não tem humor, então... Foi na UOL que os caras colocaram que, tipo, eu falei. O meme do Rotten Tomatoes, vocês já viram aquela merda? Ah, sim. Filme ruim. Sim. Tem uma parede com um buraco, esse é um filme ruim. Cheio de furo. Aí você pega um cimento lá cheio de humor e passa por cima. Pronto, 99% no Rotten Tomatoes. A solução. Foi, não, na UOL, tipo, a chamada era, tipo, Guerra Civil é o melhor filme de super-heróis desde Superman do Reeve, tá ligado? Tipo, velho. Não. É, tipo, eu falei isso na minha resenha, eu falei, tipo, caralho, cara, não. Não? Tipo, é, o foda é a gente, tipo, promovendo o filme, tipo, pegando polêmica, tipo, ah, melhor que o Batman vs Superman, ah, aquilo é tudo que o Batman vs Superman queria ser. Ah, foda-se, né? Eu gosto dos dois. É. Pois não, é, então... Eu sou cara que gosta dos dois, e eu não sou fanboy de ficar puxando sardinha pro outro, mas, cara, a gente tem que reconhecer que a seriedade de diferença dos dois filmes, cara. Esses erros de CGI vagabundo que tem na Guerra Civil, a gente não vê isso no Batman Superman. Não, nem de longe. A gente não tem o Bruce Wayne com a carinha engraçada e a roupa grandona. Não, mas é porque é naquela também, né? Vamos fazer o meia-culpa. O filme também passou por... 3, tipo, 2 anos de pós-produção, quase. Mentira, 2 não, mas foi tempo pra caralho só de pós-produção, só pra arrumar isso. Fazer, tipo, pra fazer bem só bom. Que é naquela. Então, só que é naquela. Tipo, a capa dos malucos era feita de CGI. Em momento nenhum isso me atrapalhou. Ao contrário, tanto que na cena do Pantera lá, da perseguição do Pantera, por mais bonita que ela foi, e ela foi, no momento em que o Buck pilotando a moto cata o Pantera pelo pescoço, mano, aquilo foi lindo. Só que assim, tinha hora que o CGI tava muito feio, velho. Não, cara, outra coisa que eu queria falar dessa cena rapidinho. Eu quero saber por que o Bucky consegue anular as leis da física, igual o escudo do Capitão América. Mano, que merda de cena de moto é aquela? Pra ele poder conseguir dar aquele 360 com a moto, tipo... Cara... Não, foi uma cena fanservice pra massa, tá ligado? Vamos botar um pouco de velocidade de folha em 2 rodas aqui. Porra. Não, tipo, tipo, o Audi é nosso patrocinador, vamos colocar uma cena com o carro aí. Mas eu gostei, não vou reclamar não, que aquela cena pra mim foi bonita pra caralho. Não, a cena é bonita, mas não faz sentido nenhum. É, exatamente. Porra, mano, a gente tá vendo um filme do maluco que, tipo, sei lá, tem 100 anos, dois malucos que tem 100 anos, sim, fugindo não. De um cara que usa uma armadura, então, tipo, foda-se. Eu entendo, sabe? Isso, mas só que, tipo, claro, mas existe um limite também, né, cara? Não, sim, porra. Sim, não, tem umas regras que o próprio universo não pode ser quebrado, mas sei lá, eu não... Então... Como foi quando assisti, tá. Assim, o filme, ele é bem divertido, pra falar a verdade. Não é aquele negócio muito impactante, né? Não tem um vilão marcante, mas... É um filme legal, da hora. Eu não prestei muita atenção, porque tinha uma criança atrás de mim gritando. Aí é meio difícil. E tinha os adolescentes também. É tipo ver Deadpool, só que... Ah, Deadpool só vive à noite. Aí não tinha. Mas tinha um cara, um gordinho rindo igual um macaco. Aí não dava pra entender muito bem as piadas. Cara, tu tinha uma criança do teu lado, no meu lado tinha aqueles playboys de gola polo. Que. Uhum. Os caras que vão pra filme top casual da Marvel e fica falando um bocado de merda. Quando o cara foi muito sofrível. Mano, sabe aquela conversa antes de começar o filme? Os malucos estavam falando. Ah, sim, mas ainda bem que não tem o Quarteto Fantástico. Ah, mas é só o Capitão América gritar em chamas e... Nossa, mano, que merda, cara. Nossa, aquele trash talk do caralho, tô lá, não sei. Nossa, lá. É do... esses curtidores, sabe, de heróis da TV. Eu saí da cabine, mano. Tipo, você tá descendo a escada e tal, né, filtrando tudo que tá acontecendo, você escuta os caras, tipo, imprensa. E falando atrás de você, tipo, é muito melhor que Batman vs Superman. Muito melhor, não tem nem... O Batman vs Superman não tem o peso desse filme. Esse filme é muito mais bem costurado que Batman vs Superman. Mano, chutão, pra mim, tá o erro... Tem dois níveis de erro nessas considerações. A primeira é, mano, o filme nem acabou, você já tá comparando, sabe? Você já tá criando a polêmica antes mesmo de considerar tudo que você acabou de ver. E segundo, Gabriel, sabe o que é isso? Sabe, o cara já foi pro cinema com esse pensamento, velho. Exatamente, velho. É ridículo, sabe? Outra é ridículo. Coisa, uma coisinha que o Judão postou aí hoje. Eu acho que eu sei. Agora uma treta. Eu acho que eu sei qual que é. E pensar que eu quase escrevi pra esse site. Sabe uma coisa que eu acho da hora do Judão, mano? Que, tipo, é o Borbs? Eu não sei. Mas, tipo, o Borbs é o que vai nas cabines e tal. Tipo assim, ele foi na de Batman vs Superman com a camiseta do Homem de Ferro. Nossa, escrotizaram ele pra caralho. Tem uma certa página aí que, tipo, até falou que era um desrespeito ele ir com a camiseta do Homem de Ferro na cabine de Batman vs Superman, sei lá. Aí na de Guerra Civil ele tava com a camiseta do Batman lá, tipo, só pra dar uma, tipo, haters gonna hate, tá ligado? Até pensei, nossa, da hora, vai fazer uma crítica, cara, né? Da hora e tal. Aí chegou no site e é aquilo que todo mundo já esperava, mano. Exaltou e tal. E é meio triste, né, mano? Tipo, sei lá. Todo mundo tem direito à opinião, eu mesmo gostei muito do filme. Mas ao mesmo tempo, sei lá, né? Tem que ter certos níveis pra certas coisas, sei lá. Sim, sim, concordo. Cara, ainda o mais problema é que hoje em dia você dá a sua opinião. Você sabe que você vai ter pessoas que concordam, pessoas que discordam, mas a pessoa tá na imprensa e não consegue aceitar que outras pessoas discordem dela. Então, pra mim o grande problema, não só do Judão, mas de vários veículos, não tá na opinião em si, mas sim, tipo, o jeito que eles colocam, sabe? Tipo, tudo bem você pensar que Guerra Civil tá acima do Poderoso Chefão, sabe? Tipo, beleza, é seu direito, mas o jeito que você coloca, sabe? Como se isso fosse verdade absoluta, quem não concorda com você é um burro que não entende nada, sabe? É isso que eu não consigo lidar. Verdade. Aqui. E a gente já falou, pessoal, escreve pra mídia, séria e dá umas opiniões que é típico de gente que acabou de ver o filme, tá super eufórico e já quer dar uma opinião absoluta, sendo que não é bem. Quando a gente faz uma crítica, a gente tem que abstrair muita coisa, velho. Sim. Cara, tanto que nem nesse bate-papo aqui, vocês falaram um monte de coisa que eu não tinha percebido, sabe? Que se eu for colocar na ponta do lápis, vai diminuir um pouco do valor que o filme tinha pra mim até o momento, sabe? Não por eu estar indo na cabeça de vocês, mas coisas que eu não tinha percebido. Não, sim, com certeza. Eu sempre tenho contato, sabe? Com outras opiniões, com outras cabeças. Quando eu saí da sala de cinema, eu achei o Zemo um vilão merda. Agora que o Igor me mostrou que ele é muito mais merda... Mano... Eu tinha saído da sala de cinema achando que ele foi um vilão ok, agora eu já tô achando ele muito bosta. Então, eu tava achando ele extremamente foda, até que chega o final, aí ele, tipo, cagou o personagem e tudo que ele tinha feito até então ele é um bosta, não tem como. Mas eu ainda acho que ele tá no livro do Lex, que o Lex eu acho ele idiota. Ah, não acho, porque o Lex, apesar de tudo, ele não é hipócrita, ele não vem com essa de... Ai, eu vou matar o Superman porque ele faz mal pra humanidade, depois que mata, tipo, 50 milhões de nego, da humanidade que ele tá tentando preservar, sabe? É porque ele tem a parada do psicopata de não se importar, não tem esse sentimentalismo barato, então... Então, não vem com essa, tipo, ai, perdi minha família, então eu vou matar o pai de 50 mil pessoas aí que estão na ONU só fazendo trampo deles porque eu perdi a minha família, sabe? Tipo, não... faz isso, mano. O Eduardo tava falando e não deu a nota dele. Dá tua nota aí, Eduardo. É, verdade. Minha nota de quanto a quanto? 0 a 10. Não sei, acho que um 8,5. Olha. Porra, só eu dei 9? Tua nota foi muito alta, hein, né? Maria. É verdade. Cara, não, não, eu sou muito suspeita pra falar de filme com Buck. Não, calma aí. Me deixa. Aí. Vale 9 só pela relação da feiticeira com Visão. Por favor. Vai, Gabriel, fala tu agora. Bom, no geral, eu gostei bastante do filme, eu saí bem satisfeito. Eu fui com expectativas, né, baixas, no sentido de profundidade. Não tem, eu sabia que não ia ter o mesmo peso das HQs, apesar deles terem emulado algumas coisas, tipo a troca de lados, a questão do quem tá certo ser um pouco ambíguo, depende do jeito que você vê as coisas. Mas tem seus problemas, tem o CGI mal feito em certas partes, tem os roteiros que criam várias coisas que todo mundo tá falando que são ganchos pro futuro, e não, são só pontas que eles criaram e ficaram soltas mesmo, não tem nada de futuro não. Mas entre mortos e feridos, minha nota é 8. Porque eu gostei, eu saí satisfeito, mas não é nada tipo assim. É aquilo que a gente tava discutindo. Se você vê como um filme solto, sozinho, só ele ali, contido, eu acho que ele é muito bom, assim, chega até a passar um pouco do 8, assim, 8, 8,5 e tal, porque ele é divertido, ele entretém, ele adapta bem os personagens que ele se propõe, que é o Homem-Aranha, o Pantera e tal. Menos o Zemo. É, então, o que ele adapta bem, esses dois, ele caga o resto, tá ligado? Mas ao mesmo tempo, ele, fazendo parte de um universo, devia ter mais peso, devia ter mais consequências e... Beleza, não precisava de um final, tipo, pra baixo, como todo mundo tava esperando, mas também não precisava de um... Se você tiver algum problema, me liga aí, sabe? Se o final fosse um pouco, tipo, cada um pro seu lado, seria bem melhor, sabe? Cada um refletindo, mas ainda no seu canto, seria melhor, mas... Tem a carta e a ligação. É, então, mas no geral, me agradou, então pra mim é 8. Que o Thiago Cardin, ele comparou Guerra Civil ao Império Contra-Ataca. Só ler esse parágrafo, não. Dois segundos. Caralho. O fato aqui é o seguinte: o vilão de Guerra Civil conseguiu exatamente o que ele queria. Teu cu. Ele dividiu a base dos Vingadores. Não, eles terminaram ainda amigos. Partiu seu coração em dois? Sim, porque eu fiquei puto e eu criei uma ponte de safena nele. Criou uma cicatriz que vai ter reflexos em tudo que for rolar no MCU a partir de agora. Não. Apenas revelando um segredo. Não. Abrindo a caixa de Pandora. Caramba. O vilão, gente, ele venceu. Não, ele não venceu. Ele tá preso no final. Não sei se você percebeu isso. E ele sabe disso. Não, ele não sabe. Sabe qual outro filme? Ele quis destruir o Império. Não, é. Sabe qual, no qual outro filme isso acontece? Império Contra-Ataca. Acho que a comparação é do tipo que diz bastante a respeito de Guerra Civil. Caralho. Cara, vai tomar, no meio cu. Do olho do seu cu. Enfia esse fanboyzismo na casa do caralho, porque eu não acredito que tem gente escrevendo pra mídia séria fazendo uma merda dessa.